primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi isso aqui, ó. Ah, é isso. Só eu sei os desertos que cruzei até aqui. Tá lançada a sorte. 83 era legal, sétima série eu tinha 13 pai e tal. Tudo era novo em um tempo brutal. O auge era o Natal, beijava a boca das minas nas favelas de cima. Tinha um som e um clima bom. O kit era o Faro White, o Kent era o Patchouli. O Pink era o Djavan, o Rich era o Billy Jean. Do rock ao black as mais top, os dias de mais sorte eu via no som pop. Moleque magro e fraco, invisível na esquina. Planejava chaceira na minha mente doente, hein. Sem pai nem parente, nem sozinho entre as feras. Os malandro que era na miséria fizeram mal. Meu primo resolve ter revólver em volta. Outras revolta envolve se fácil era. Garra com a favela de baixo, sem livre nem lápis. E o Brasil em colapso, quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, Bando Mari. Quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, Bando Mari, Bando Mari. Quanto vale o show? Já em 86 subi aos 16 ao time principal, via em São Paulo. Tava mil grau já, favela pra caralho, fi. Barimba, baile, baile, degrau após degrau ia. Quanto baixo eu pude, pobre muito mal. Um preto vê mil chances de morrer, moro. Por roupas ou tênis, sim, por que não? Pra outros artemis, benzina, pitalidon. Ué, tudo pela pressa, irmão. Olha pra mim, diga, vale quanto pesa ou não. Quanto vale? Quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, quanto vale o show? Acesso que é de César, primeira impressão. Os moleque tinha pressa, mano. Que funk luto, que onda é essa, mano? E assim, meus parceirinhos virou ladrão. É que malandro é malandro mesmo. E várias fitas, era bezerra o que tava tendo. Malandro riff, outros papo, outras gírias mais. Outras grife, Christian Dior, Samira, Lecoq, Sportif. G-Shock eu tive. Calças com pizza eu fiz. Brasil é osso, ideia fixa eu tinha. Porque parti igual eu assim, era um monte, uma pá. Fui garimpar, cruzei a ponte pra lá. Hey, zica. Isso significa que era naquele pique. Portando repique de mão Joe. No auge do chic show, nos trajes Curtis Blow era o cara. Curtição da massa era luxo só. Viver pra dançar, fui ver Sandra Sá. Rodine eu curti, a vitrine Pierre Cardin, Gucci, Ré, Fiorucci, Han, Yves Saint Laurent, Indigo Blue. Corpo negro, seminu, encontrado no lixão em São Paulo. A última abolia escravidão. Dezembro sangrento, SP, mudo cão, promete. Nuvens e valas, chuvas de bala e 87. Quanto vale o show?